Poi sbrigarsi di questa frase. Zona 78, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Trolita 3178, sinal da 90. 3178, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 295, boa. Boa. China 6212, you clear ILS X-ray final runway 10, report establishment on the localized. Torre operando na frequência 1 1 8 decimal 95, solo e tráfego indisponível. Atenção, taxiway Alfa interditado entre Índia e Juliet. Aeronave com destino ao pátio. Banco passa das vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Zulu. 2,000 feet, altimeter setting 1018, condition level 045, temperature 25 degrees. ILS X-ray procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon. Decimal 80, counter tower on 118, decimal 95. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Zulu 2355, Zulu, vento 1, 20 graus, 13 nós, visibilidade maior que 10 km, céu parcialmente nublado, 2000 pés, ajuste de altímetro, 10, 18, nível de transição 045, temperatura 25 graus, procedimento ILS. X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Rádio farol Salvador inoperante. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95. Solo e tráfego indisponível. Atenção, taxiway Alpha interditada entre Índia e Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 12. TAN 3305, chama Centro Recife em 126.85, alterno 125.45. 2685, alterna 2545, 3305, obrigado, até uma próxima. Até, bom voo. Alô. Centro do Recife, muito boa noite, é o TAN 3305, vai passando 180 para o 330 e solicita o 350. 3305, atende a investigação João Serra, data, mantém nível 350, programa Fox 018. Ok, está presente, autorizado Royal Fox 018 e ascensão 350 autorizada. 6212, establish final port. NS6212, contact Salvador Tower, 118.95. 1895, Ocean 6212. Good evening, Ocean 6212, and establish on final approach, runway 10. Ocean 6212, clear to land runway 10, wind 1 degrees, 1 knots. Clear land, Ocean 6212. Ocean 6212, Niagara 41, Lake Heath tonight. Approved taxi via Alpha Juliet, gate 07. Alpha Juliet, gate 07, Ocean 6212. Janeiro 6224, decolagem autorizado no zero, vento 130 graus, 099. Aciona a identificação, autorizado por EDITAP, desça para 2 mil pés, o QNH 1018. Controle Salvador 6224, decolado. Janeiro 6224, contato radar, suba para nível 190, saída PUCA. 190 na PUCA, 6224.